Crente sem renovo é lâmpada apagada. Oh, do que serve uma lâmpada apagada? Qual é a utilidade de uma lâmpada apagada? Mas Deus te trouxe aqui essa noite porque você vai voltar a ser útil. Ai, essa foi a palavra de Deus à igreja de Laodiceia. Ele disse: ah, se vocês fossem quentes ou se vocês fossem frios. Porque se vocês fossem quentes, águas quentes servem para curar. Se vocês fossem gelados, águas geladas servem para saciar a sede. Mas vocês nem são uma coisa, nem são outra. Vocês não são nada. Vocês não têm utilidade nenhuma. Tem crente aqui que já foi tão usado por Deus. Se prepara. Aleluia, o Espírito Santo vai te visitar. Vai fazer algo diferente, quem está entendendo? Então levanta a tua mão. Levanta a tua mão, eu quero ver você adorar. Que tem renovo na tua casa aí. Tem renovo na casa. Tem renovo na casa. Tem. Eu quero ouvir a igreja. Tem renovo. Se você pode, toque nessa pessoa que veio com você. Se você tem liberdade para isso, toque nessa pessoa. Aleluia, aleluia. Diga: tem muita gente. Diga mais alto: tem muita gente renascendo esse ano. Aleluia. Enquanto tem gente que insiste em olhar para trás, tem gente que está olhando para o futuro. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Ai, ahá, somanahá. Quem está entendendo? Aleluia, aleluia. Deus não quer você olhando para o passado. Deus está dizendo: eu estou fazendo algo diferente. Eu estou no futuro te esperando. E o futuro é algo que só Deus pode prever. Ninguém pode prever. Quem está entendendo?